coisas tão simples de nós dois. Pão com manteiga no café, coisa com coisa que somou mais. Coisas tão poucas, tão banais. Thank you. tão simples de...